O nosso tema é falar sobre o sentido da vida, ou seja, que sentido cada um de nós dá para a nossa história, frente às nossas escolhas, frente às nossas caminhadas, na nossa passagem aqui por essa existência, nesse momento, essa existência atual. Então, primeiramente, eu gosto sempre de introduzir essa reflexão com a contação de uma história figurada, mas que ela está diretamente relacionada ao sentido da nossa reflexão de hoje. Então, ela nos fala de um homem de negócios. Então, era uma vez um homem de negócios norte-americano que estava, então, no ancoradouro de uma aldeia da costa mexicana. E lá, ele observou um barco de um único pescador que ali estava naquele momento. No barco desse pescador, haviam vários grandes atuns de barbatana amarela. E o norte-americano deu parabéns ao pescador pela qualidade dos peixes que pescara e lhe perguntou quanto tempo levara para esse feito. E o pescador disse: "Pouco tempo, senhor." Em seguida, o norte-americano perguntou para ele por que então ele não permanecia mais tempo no mar, o que lhe traria, então, uma pesca ainda mais abundante. E o mexicano respondeu que tinha o bastante para atender às necessidades imediatas da sua família. E o norte-americano voltou à carga. "Mas o que você faz com o resto do seu tempo?" "Eu durmo até tarde, eu pesco um pouco, brinco com os meus filhos, tiro a siesta com minha esposa, vou todas as noites à aldeia onde toco violão e converso com os meus amigos. Eu levo uma vida cheia e ocupada, senhor." O norte-americano, então, assumiu um ar de pouco caso e lhe disse: "Eu sou formado em administração por Harvard e poderia lhe ajudar muito. Você deveria passar muito mais tempo pescando. E com o lucro dessa pesca maior, comprar um barco melhor e maior. Com a renda produzida, então, por esse novo barco maior, você poderia comprar vários outros barcos. E, no fim, teria a sua própria frota de barcos pesqueiros. Em vez de vender esse pescado que você vende hoje ao intermediário, venderia, então, diretamente a uma indústria processadora. E, no fim, também poderia ter a sua própria indústria. Poderia controlar o produto, processamento e a distribuição. É claro que precisaria deixar esta pequena aldeia costeira de pescadores e mudar-se, então, para a cidade do México, em seguida Los Angeles e, por fim, Nova York, onde dirigiria a sua empresa em total expansão." "Mas, senhor, quanto tempo isso levaria?" perguntou o pescador. "15 ou 20 anos, respondeu o norte-americano. "E depois, senhor?" O norte-americano riu e disse que essa então seria a melhor parte. "Quando chegar a ocasião certa, você poderá abrir o capital da sua empresa ao público e ficar muito rico. Você ganhará milhões." "Milhões, senhor? E depois?" "Depois", explicou o norte-americano, "você se aposentaria, mudaria-se para uma pequena aldeia costeira, onde dormiria até tarde, pescaria um pouco, brincaria com os netos, tiraria a siesta então com sua esposa e iria todas as noites à aldeia tocar violão e conversar com os seus amigos." Ou seja, essa história é figurada, mas de alguma forma ela retrata muito do sentido que nós damos às nossas histórias. Ela também nos diz o sentido que cada um de nós escolhe e dá para a sua existência. Ela nos fala de leis importantes que muitas vezes devem ser trabalhadas aqui com certeza. Ela fala da ação e reação e ela nos fala de causas e efeitos. Nós sabemos que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. E nós sabemos também que todos que aqui estão partimos de um princípio quando fomos criados por Deus, primeiramente simples e ignorantes, E à medida que as nossas várias existências estão e foram acontecendo, nós vamos nos distinguindo. Nós vamos, então, adquirindo bagagens que são individuais a cada um de nós. Nós vamos tendo possibilidades a partir dessas escolhas e dessas bagagens que vão nos diferenciando. O que diferencia nós aqui de espíritos que hoje estão num processo de maior evolução foram as escolhas, sim, que vão nos determinando e nos colocando em diferentes situações, onde eu posso escolher ao longo de uma existência já pregressa ter estagnado, por exemplo, e outras eu poderia então ter feito escolhas mais assertivas, ter tido possibilidades que me deram então um processo de crescimento ainda maior. Nós, a partir do nosso princípio de inteligência que todos nós dispomos, nós vamos então buscando e procurando esse crescimento espiritual que está intrínseco em cada um de nós. A busca pelo crescimento e pelo progresso é de todos nós. Mesmo que nesse momento nós podemos nos sentir ou estar mais estagnados, esse movimento do crescer e evoluir espiritualmente está na nossa essência, está conosco. Claro que à medida que vamos fazendo também essas escolhas faladas aqui, nas nossas diversas existências, nós vamos deixando para trás também muitos débitos. E esses débitos, eles vêm bater nas portas da nossa consciência e vem pedir o seu reparo. E é por isso que nós, nessa história, vamos pegar esse aqui agora, nesse nosso presente, passamos por muitos tropeços, por muitos conflitos, por muitas dificuldades que às vezes nós não temos a dimensão e nem entendemos o porquê estamos vivenciando aquela situação. Nós também sabemos que toda forma de sofrimento é uma forma de crescimento, é uma forma de evolução. A dor ainda nos é necessária para esse progresso. E tem uma máxima do Espiritismo que muitas vezes fala: se nós não vamos pela lei do amor, naturalmente nós somos conduzidos pela lei da dor, que ainda é a nossa grande professora, é a nossa mestra. Nós também sabemos que a espiritualidade, ela está torcendo pelo nosso progresso sempre. Os espíritos de luz, eles vibram a cada vez que cada um de nós consegue dar conta de uma situação que se propôs a dar, ou de uma situação que precisava compulsoriamente dar conta. Eles torcem a cada evolução, a cada progresso que nós conseguimos ter na nossa história. E quando nós dissemos aqui que nós temos o livre-arbítrio, nós sabemos que sempre podemos escolher. Sempre podemos decidir que caminho e que direcionamento vamos dar à nossa história, à nossa vida. A exemplo, então, do homem de negócios e do pescador, cada um deles é que pôde ou iria decidir sobre o rumo e o caminho que ia dar para a sua história. Entendendo que o trabalho, ele é importante sim para a nossa sobrevivência, para a nossa subsistência. Mas o excesso do trabalho, visando apenas a ganância, é que torna o trabalho pernicioso quando ele é em excesso, sem nos dar conta das limitações que às vezes o corpo nos coloca, em nos direcionarmos, como eu disse, no excesso do trabalho. O que muitas vezes ouvimos falar nos labormaníacos, aquelas pessoas que são viciadas no trabalho e deixam de olhar para outras situações da sua existência que também são importantes. Entendendo também que a ociosidade, a estagnação também é perigosa. Aquela ideia de deixar a vida me levar e ver como as coisas vão acontecer, sem nos posicionarmos, também nos torna, de uma certa forma, volúveis a determinadas situações da vida e não nos colocando como responsáveis por aquele movimento. Claro que somos responsáveis pela estagnação, sim. Mas nós nos tornamos, então, mais frágeis quando nós não nos colocamos como os autores dos nossos destinos, os protagonistas das nossas histórias. E nós também não podemos deixar de perceber que o real sentido da existência de todos que aqui estão, me incluindo também, é o progresso do nosso espírito. É poder entender que, com as leis de ação e reação norteando as nossas histórias, a lei de causa e efeito sempre nos traz respostas de histórias que já vivenciamos, histórias pregressas, e a história que estamos inseridos no aqui e no agora. E como dissemos antes, todos nós temos internalizado esse movimento do crescer. Todos nós sabemos, por mais chavão que a palavra equilíbrio possa parecer, ela nos é uma busca constante. Nós estamos aqui tentando buscar o equilíbrio. Buscando um equilíbrio maior, uma harmonia maior. Primeiramente, na nossa casa, com a nossa família, que é o nosso grande laboratório, que estamos inseridos. Buscando uma harmonia maior no nosso trabalho, nas nossas relações, nas nossas finanças, enfim, nos conectando com essa possibilidade de equilibrar sempre. E nós temos também um princípio, que é de todos nós, que se chama autorregulação. Nós estamos sempre nos autorregulando. O nosso próprio corpo físico também se autorregula. As nossas funções vitais se autorregulam. As próprias doenças que nos acometem são uma tentativa do nosso organismo físico se autorregular para algum excesso que estamos fazendo ou para alguma coisa que não estamos olhando no nosso organismo. Ou seja, também é sentido da nossa vida olhar para o nosso corpo, olhar para os excessos que cometemos, olhar para a forma como nos alimentamos. E isto só olhando para o viés corporal e fora todas as outras formas de equilíbrio que estamos e precisamos buscar sempre. Entendendo, mais uma vez, que os excessos são perigosos a nós, sim. Mas, como nós temos essa escolha que falamos, como nós temos esse livre-arbítrio que falamos, somos nós que decidimos. Nós que vamos ser esses autores das nossas jornadas. E sabendo também que dar sentido para a nossa vida é um motivo de descoberta, é uma forma de dar razão e colocar objetivos na nossa história, programar a nossa existência, não de uma forma fixada, não, se não acontecer assim, tudo está perdido, entendendo que a vida vai também nos sintonizando nessas escolhas. E se por alguma razão, uma situação que nós programamos e queremos que dê certo, não aconteça, também não precisa ser motivo de revolta. E sim, de entendimento que por alguma razão também, que às vezes desconhecemos, não é para ir por aquele caminho. Quando nós falamos aqui os objetivos da nossa vida, é tentar seguir da forma mais fluídica possível. Ou seja, dotados desse livre-arbítrio, que nos dá essa possibilidade de escolha, é assim que nós vamos nos diferenciando. É assim que nós vamos caminhando por este ou por aquele caminho. E é essa escolha que dá o sentido da nossa vida. Falando um pouco em termos de reflexão mesmo, e a exemplo da história que foi dividida aqui com vocês, nós sabemos que as pessoas, elas escolhem e decidem por formas diferentes nas suas próprias caminhadas. Nós sabemos que algumas pessoas centram como objetivo de vida o trabalho. Então, visualizam só o trabalho como a meta principal da sua existência. Outras ainda centram o seu sentido de vida nas posses, no poder e tudo aquilo que vai direcionar aquela escolha. Outras pessoas ainda direcionam o seu sentido de vida para os prazeres, para as aventuras, ou seja, de uma forma também exagerada aqui. Esses exemplos todos A ideia é o exagero para que nós possamos seguir o raciocínio. E outras ainda não dão sentido nenhum. Vivem por viver, passam por essa existência muitas vezes como de passeio, né? Como uma viagem de férias. O que nos falta é justamente o que falamos antes, que é esse equilibrar. Equilibrar os vários sentidos que temos de viver. Entendendo que sim, precisamos ter um sentido para o nosso trabalho, pois, como dissemos, ele é importante para a nossa sobrevivência, para a nossa manutenção. Canalizando um sentido para as nossas finanças, porque se nós temos um desequilíbrio, nós também nos desorganizamos ali. Entendendo que precisamos canalizar também parte desse sentido para as alegrias, para as relações familiares, para as possibilidades de encontro. E também não esquecer que muitas vezes nos esquecemos ou não nos lembramos, que é quase que a mesma coisa, do real sentido de estarmos aqui, que é o progresso espiritual. Cada um com o seu tempo, cada um com a sua bagagem, cada um com a sua história. Mas nós precisamos ter muito claro que se aqui estamos, se essa possibilidade nos foi dada, é porque nós temos o que fazer, sim, para esse progresso espiritual, primeiramente conosco e muitas vezes também para aquelas pessoas que estão no nosso entorno, para aquelas pessoas que escolhemos como família, para aquelas pessoas que em algum momento dessa configuração familiar eu sou meio como organizador quando eu sou um chefe de família. Para aquelas pessoas que, em algum momento, precisam do nosso apoio, quando, por exemplo, um pai, uma mãe chega em determinada idade e não tem mais condições de se manter, e aí os filhos assumem essa função para com os pais. Então, nessa reflexão, é importante nós percebermos que todos estamos interligados. Nesta ou naquela relação, nesta ou naquela escolha, entendendo que estar aqui é um laboratório. E poder ter a consciência mais ampliada desse processo que é o nosso crescimento espiritual, a nossa evolução, é uma forma de amadurecimento também. Pois, quanto mais eu me dou conta desse equilibrar, nas várias funções da minha vida, no meu campo emocional, no meu campo físico com a minha saúde, no meu campo profissional, de relacionamento, de trabalho, enfim, mais eu consigo estabelecer esse equilíbrio. E que, claro, nós vamos passar por dificuldades, sim. O nosso quinhão de dor, o nosso quinhão de obstáculo, se assim foi programado e assim é necessário, nós vamos passar por ele sim. Ninguém vai ficar imune àquilo que tenha que vivenciar. O que vai diferenciar a minha consciência quando ela estiver mais ampliada, que se o obstáculo acontece é porque eu tenho que passar por ele, eu tenho que às vezes passar pela dor, não tem como tirar ela se ela está na minha programação, é a forma como eu vou vivenciar isso. Porque se eu vivenciar um momento de dor, entendendo que eu sou vítima, por que comigo, por que essas coisas só acometem a mim, mais uma vez eu me coloco numa condição de vitimização e não aceito, às vezes, e não entendo que a minha responsabilidade ali está. Mesmo que naquele momento eu não tenha a consciência, mesmo que naquele momento aquilo seja, sim, um reparo de uma existência pregressa. Nós precisamos confiar que se aquilo aconteceu comigo, é porque é para mim carregar. Ninguém recebe um peso que não seja para si carregar. Aquilo também é necessário para esse progresso. O erro faz parte do acerto e não há como nós chegarmos a esse crescimento sem muitas vezes passar por etapas de engano, por provações, por sofrimentos que vão nos amadurecer, nos fortalecer e nos conectar ainda mais com o sentido da nossa existência, com o sentido da nossa vida. E nós sabemos que há muitos e muitos séculos, mesmo não lembrando, nós estamos nessa caminhada. Nós estamos, então, saindo dessa etapa de provas e expiações que ainda nos encontramos hoje, e estamos rumando para a etapa da regeneração, que nos coloca ainda mais nessa conscientização do sentido da nossa história, do sentido da nossa evolução. E como dissemos antes, o caminho do equilíbrio está à disposição de cada um de nós. Basta nós nos conectar a esse caminho. Basta nós querermos a mudança. Basta nós percebermos quais são os nossos pontos cegos. Quais são as situações que precisamos mudar. Quais são as situações que precisamos ressignificar na nossa história. Entendendo que os desafetos, eles muitas vezes se fazem presentes porque precisamos aprender também naquela convivência, a possibilidade do perdoar, a possibilidade de dar conta daquela situação. Entendendo que às vezes na nossa organização familiar, ali também está uma grande prova, que é estabelecer e reestabelecer o fluxo do amor naquelas relações que se fazem presentes, porque se aquela família está organizada daquela forma, é porque ela ali tem coisas a fazer entre si, situações a reparar, situações a cumprir, provas muitas vezes que se comprometeram juntos, membros da mesma família para dar conta, enfim, todos os movimentos que não são por acaso, e que fazem parte das nossas histórias. E se nós temos esse poder de crescimento, esse poder de objetivar o sentido que vamos dar para a nossa história, a vida vai nos responder a esse processo. Se eu irradio situações de tentativa de equilíbrio, de harmonia, a vida vai me devolver isso. A exemplo da ação e da reação. Da lei de causa e lei de efeito. Agora, se eu vibro em sintonias de desequilíbrio, se eu vibro em sintonias que não me fazem bem, naturalmente eu vou irradiar também nessa frequência de desequilíbrio, de desarmonia, e não vou me conectar com essas vibrações de luz, de amor, que estão sempre dispostas aonde quer que estivermos. Basta que nós nos conectemos. Basta que nós nos coloquemos nesse caminho de crescimento, vindo à casa espírita ou, né, nas crenças que cada um pode ter, mas podendo crescer, podendo evoluir, podendo ver o que eu posso contribuir na minha história, o que eu posso contribuir com o meu trabalho, o que eu posso contribuir na minha casa, enfim. Nos avaliando e nos autoavaliando sempre, porque é isso que também vai sempre nos colocar nesse verdadeiro sentido de vida. E Deus nos criou capazes dessa escolha, cada um com as suas características, cada um com as suas singularidades, cada um com a sua bagagem, construindo para si o próprio sentido da sua existência. E se nós entendermos que o conceito de sentido da vida pode ser entendido como a razão e os objetivos que eu dou para a minha história, eu vou poder me tornar, então, protagonista dessa escolha. Entendendo que Deus sempre nos coloca nesse direcionamento. Nós é que muitas vezes nos escapamos ou paramos e não entendemos que precisamos seguir por ali. Basta, como dissemos antes, que nós nos conscientizemos desse percurso, da importância dessa caminhada e da importância de dar o verdadeiro sentido da nossa história. E nesses momentos finais da nossa reflexão, seria muito importante que cada um que aqui está pudesse, por breves momentos, avaliar para si como está o sentido da sua história. Como estabelece esse equilíbrio falado aqui? Como olha para o seu trabalho, para a sua família, para suas relações, para o verdadeiro sentido da vida, que é o crescimento espiritual. E a ideia dessa reflexão não é julgar, não é avaliar o outro para si, mas que essa avaliação possa funcionar como uma autoavaliação. Porque é muito mais fácil, né? O Raul Teixeira dizia, né, que quando a gente aponta o dedo para um, tem três voltados para nós. Então é muito mais fácil nós enxergarmos no outro as dificuldades do que em nós mesmos. Isso se chama um mecanismo de defesa, que se chama projeção, que é mais fácil enxergar no outro e não em nós mesmos, como às vezes uma tentativa de fuga, de não nos depararmos com uma situação que é nossa sim. Quando nós falamos e julgamos muito alguém, é importante nós avaliarmos se não estamos falando, muitas vezes, de nós mesmos.